Então vamos lá abrir a Bíblia em Zacarias 4:1 e nós vamos crescer na palavra de Deus. Eu quero estimular você, em nome de Jesus, a ir visitar o site, gente. O negócio é muito bom. Quem que já foi no site? Dá um sinal assim. Ó, quem não foi ainda, tô perdendo. Pela misericórdia de Deus, a Patrick e Zaira, vocês estão super de parabéns. Um trabalho muito, muito carinhoso, assim, muito. Gente, alto nível. Tem empresa, tem amigo meu, empresário, que vê o site e fala assim, quem foi que fez esse site? Muito bom. Né? E lá tem o conteúdo, ali tem a nossa identidade, ali você vai, poxa, aquela palavra me abençoou tanto aquele dia, vai, vou ver de novo, vou baixar, vou gravar um CD e dar para alguém, ok? Então é tudo free, tudo aberto, não tem que pagar direitos autorais. Você pode, né? Se você quiser dar uma dica, né? Às vezes tem lá algum errinho de português, alguma coisa, aí você passa um e-mail, né? Que às vezes a gente se passa, um comentário, pode ajudar a gente, você vai ser muito bem-vindo, ok? Zacarias 4:1. Gente, eu estou muito estimulado por essa viagem a Salvador. Eu sei que vai ser um tempo fantástico de Deus nas nossas vidas. E eu quero mesmo que você enche seu coração de esperança no que Deus pode fazer. Amém? Amém ou não? Amém. Zacarias 4:1 diz assim: o anjo que havia falado comigo retornou. Minha versão é King James, você talvez não tenha a mesma versão aí, mas eu vou dizendo os versículos para você poder acompanhar, ok? 1. O anjo que havia falado comigo retornou e me acordou como se desperta alguém que está com muito sono. 2. E me indagou, que vês? Ao que respondi, vejo a menorá, um linho, candelabro, todo em ouro maciço, e com um recipiente, menorá é um, da vez tem na sua versão o castiçal, tudo em ouro maciço, e com recipiente para azeite na parte superior, com 7 lâmpadas e 7 tubos que se unem às lâmpadas que estão colocadas em cima dele. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Então indaguei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, qual o significado dessa visão? 5. Diante do que ele me questionou, não sabeis o que é isso? E eu respondi, não, meu Senhor. 6. Então ele me explicou, esta é a palavra do Senhor, a ser entregue a Zorobabel, não por força, nem mediante a violência, mas pelo poder do meu Espírito, afirma o Eterno dos Exércitos. 7. Quem pensas que és, ó monte majestoso diante de Zorobabel, te tornarás uma campina, e ele trará a pedra angular principal aos brados de quem em favor graça. Então Deus falou comigo nestes termos. 9. As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces dessa casa, e certamente suas mãos completarão o final da obra. Assim todos saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós, porquanto aqueles que acham insignificantes os dias dos pequenos começos, dos pequenos trabalhos, ficarão agradavelmente surpresos ao verem a pedra principal, a pedra angular, o prumo nas mãos de Zorobabel. Aleluia. Então Deus me revelou, eis que estas 7 lâmpadas representam as 7 pares de olhos do Senhor que percorrem. Vamos para a leitura aqui. Eu quero que em nome de Jesus a gente fique de pé um pouquinho. Eu quero que você ore por essa palavra. Eu quero que você, em nome de Jesus, ore aí. Diga, Deus, vem com Tua graça, com Teu poder e fala ao meu coração. Revela a Tua palavra para mim. Eu quero que você ore por você e logo eu vou seguir orando por todos nós. Amém? Pode orar ao Senhor. Comece a orar ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ore ao Senhor, meu irmão, em nome de Jesus. Fala com Ele aí. Meu Deus, o Senhor pode me surpreender essa noite. O Senhor pode falar ao meu coração. O Senhor pode fazer novas todas as coisas. Senhor, nós clamamos ao Senhor pela revelação da Tua Palavra. Clamamos ao Senhor para que o Senhor manifeste nessa noite a glória do Senhor no nosso meio. Nós precisamos, Senhor, estar ligados ao Senhor. Precisamos estar ligados ao Teu Espírito Santo. Como cantamos aqui, Senhor Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, Senhor, me enche novamente. Senhor, em nome de Jesus, tudo que é obstáculo, obstrução, para o derramar do Teu Espírito em nossas vidas, que em nome de Jesus o Senhor venha poderosamente aqui, como, Senhor Deus, as águas enchem o mar, Senhor, e vem encher as nossas vidas em nome de Jesus. Como diz aqui no último versículo, eis que estas sete lâmpadas representam os sete pares de olhos do Senhor, que Ele percorre em toda a terra. Tua palavra diz que se nossos olhos forem maus, se nossos olhos, Senhor, forem trevas, em quão grande trevas estamos. Por isso que os olhos do Senhor são como lâmpadas, aleluia. Tua palavra diz aquele que tem olhos como chama de fogo. E ele vê todas as coisas. Manifesta a Tua glória aqui nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Manifesta a Tua glória aqui nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Precisamos, Senhor, que o Senhor, por graça e por misericórdia, venha manifestar nas nossas vidas a Tua glória. Vem, Senhor. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Nós entregamos ao Senhor esse momento. Sabemos que o Senhor é Deus que vai falar aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Olha o que a tua Bíblia diz aí, diz assim, versículo 1. Ao anjo que havia falado comigo, retomou e me acordou, como se desperta alguém que está com muito sono, e me indagou, o que você vê? Ao que respondi, vejo o menorá, vejo a lâmpada, vejo o castiçal, um candelabro, tudo em ouro maciço, e com recipiente para azeite, na parte superior, com sete lâmpadas e sete tubos que se unem às lâmpadas que estão colocadas em cima dele. Eu pergunto a você, nessa noite, o que é que você vê, meu irmão, minha irmã? Como Deus já se mostrou para você? A palavra de Deus diz que, de fato, nós ainda vemos como espelho, se referindo a espelho, não como esse espelho translúcido e perfeito que nós temos hoje, mas como uma peça de bronze muito polida, que dava para ver um vulto de quem você era do outro lado. Mas a palavra de Deus também diz que o Senhor, Ele vai agindo dentro de nós, nos revelando, nos revelando, nos revelando. E a palavra de Deus diz que o Filho revela o Pai. Se eu recebi a Jesus como meu Salvador, então Jesus me revelou ao Pai. E Ele me revelou o Pai. E eu tive uma visão de Deus. E eu tive uma visão de Deus que me fez rendido a Ele, que me fez me entregar a Ele, que me fez me sujeitar a Ele, que me fez obedecê-lo, que me fez vencido por Ele. Não tinha mais argumento, não tinha mais resistência, não tinha mais força humana ou da carne, ou do mundo, ou do diabo, que conseguisse ser visão mais estrondosa, mais maravilhosa, mais impactante do que a imagem de Jesus. E essa imagem de Jesus passou a ser a bússola da minha vida, passou a ser o meu sol, passou a ser a minha estrela da alvorada. numa manhã depois de uma noite tenebrosa. E eu quero perguntar a você, quando foi que você deixou, se é que isso aconteceu com você, quando foi que você deixou de seguir a visão que Deus lhe deu e passou a ser levado como alguém que está no meio de uma multidão que entra no estádio e que não pode tomar o lugar e a direção contrária? Quando foi que uma circunstância, quando foi que um problema, quando foi que um esfriamento colocou escamas nos seus olhos e você passou a não ter mais essa visão que, como Paulo, derrubou ele e fez ele chamar Kyrios, aquele que ele chamava de endemoniado? Porque assim os fariseus se referiam a Jesus: filho de Belial. Então, meus amados, meus queridos irmãos, eu quero chamar a sua atenção aqui para o que a palavra de Deus fala em Zacarias, porque quando a palavra de Deus diz que nós somos um reino de sacerdotes, quando a palavra diz em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, cumprindo o que foi prometido no profeta Joel, capítulo 2 também, que ele diz: os jovens profetizarão. A Bíblia está dizendo que nós somos chamados a sermos profetas, sob a orientação e direção do sumo profeta, que é Jesus. Que somos reis, sob a orientação e a permissão do sumo rei, rei dos reis, que é Jesus. Somos sacerdotes, abaixo do supremo e sumo sacerdote, que é Jesus. Aquilo que nem Davi pôde ser, rei, profeta e sacerdote, o Espírito de Deus possibilita que nós sejamos. Agora eu pergunto para você: o que é que mantém um profeta de Deus fiel à visão que Deus deu? Eu quero, em nome de Jesus, que nessa noite nós juntos aqui, irmãos, venhamos buscar pelo Espírito de Deus aonde que a nossa lâmpada apagou. Onde a minha lâmpada apagou? Quando a minha lâmpada apagou? Havia uma lâmpada no tabernáculo que ela não podia ser apagada. Ela tinha que se manter sempre acesa. Mas durante um tempo essa lâmpada se apagou e Deus levantou homens para que eles acendessem essa lâmpada novamente. Mas antes de se fazer algo na prática, preste atenção nisso. Antes de fazer algo na prática, nós que não andamos por vista, mas andamos por fé, precisamos de uma visão de Deus. Nós não somos um grupo de ação social, nós não somos um grupo social, nós não somos um grupo de terapêutico, nós somos igreja. E igreja só consegue continuar igreja se não perder a visão de Jesus sentado no trono, nos convocando a sermos discípulos dele, de sermos profetas dele, de sermos reis dele, de sermos sacerdotes dele. E a gente, mais do que se inspira com essa palavra, a gente acredita que a gente é enviado de Deus à terra como um espia, como um embaixador do reino de Deus na terra. O que é que eu estou falando isso para você? Porque muitas vezes, algumas experiências que nós temos, elas começam a macular, a enrugar, a sujar, a denegrir, a misturar, a tirar a pureza do que nos fez um dia largar tudo aquilo que nos era tão importante e dizer: a partir de hoje eu sou servo de Jesus, custe o que custar, até a morte. Nós começamos a ficar muito seletivos e começamos a ficar muito cheios de vontades e começamos a achar que cabe a nós as escolhas e vai ser assim mesmo. Se não for assim, então, eu quero dizer a você em nome de Jesus hoje que você é tão importante para Deus, tão precioso. Deus te ama tanto, tanto, Deus te ama tamanhamente, Deus te ama de forma tão, tão intensa que Ele não entrega a você os seus próprios cuidados. O que seria de Sofia? Uma vez esse instrutor de automobilístico de preto, aqui muito elegante, com sua esposa jovem de verde, não vou dizer o nome dele, deu uma aula de direção para minha filha. Hoje ela tem 6, no tempo ela tinha 5. E ele pegou a chave do carro e muito gentilmente ensinou ela como é que se ligava o carro. E assim, eu gostei da intenção dele, né, de já dar essa lição para ela, ok, para ter ligado, ela já sabe ligar o carro. Só que ela não tem idade para dirigir ainda. Foi muito engraçado porque ele muito, muito puro, não pensou que ela estava perguntando com intenção de ligar o carro. E eu tive que começar a ter mais cuidado com a chave. Já pensou? Eu quero lhe dizer algo que pode confortar muito o seu coração. É que Deus é tão cuidadoso com você. Tão amoroso. Ele é tão pai. Ele é tão, como diz Jeremias, Ele se debruça sobre o barro para poder... deixar ali as suas marcas e refazer o vaso. Ele é tão cuidadoso, tão zeloso, que Ele não entrega a você a sua própria visão das coisas. Por isso que nós não andamos por vista, andamos por fé. Conversando com o Alisson, gosto de conversar com ele, aprendo muito. Ontem em Santo Antônio, a gente foi dormir 3 da manhã, hein, no Chateau. E naquelas conversas, ele é apologeta, ele estuda muito as teorias sobre, para combater as ideias dos ateus. E estamos conversando, e ele falou algo interessante, ele disse, nós acessamos o mundo, muito filosófico ele, viu? Ele tá ficando. Ele falou, nós acessamos o mundo pelos nossos sentidos. Aí ele falou, quantos sentidos nós temos? Eu falei, pelo menos 5, mas cada hora descobre mais algum. E ele falou, olha, se nós percebemos as coisas pelos sentidos, então, por exemplo, a sensação de equilíbrio, ela vem a partir de quê? Eu falei, do labirinto, aí discutimos isso. A sensação de tal coisa. E ele falou, a fé então, ela às vezes não é desenvolvida. Por exemplo, veja bem, Tiago, quem é cego desenvolve mais a audição. Falei, ok. Quem é surdo desenvolve mais a visão. Ok. Um artista plástico desenvolve mais o seu, sua forma de expressar a sua arte. Ok. E Jesus disse muitas vezes, nunca vi tamanha falta de fé. Jesus também disse a alguns estrangeiros, a fé de vocês superou a fé dos judeus. Então quer dizer que existe uma fé atrofiada pelo pecado, que é um sentido, assim como ver, ter o tato, ter a audição, ter o equilíbrio, os novos e os antigos 5 sentidos. Então quer dizer que nós temos a fé, parece que como mais uma das percepções. E eu falei exatamente, só que a fé, existe dois tipos de fé, a fé natural e a fé sobrenatural. Eu disse, olha Alisson, existe a fé natural, que é a fé sobrenatural atrofiada pela queda do homem lá no Éden. Então nós temos nossa fé tão diminuída e corrompida e atrofiada e aleijada que ela só consegue crer de forma natural. Até que o Espírito Santo desperta o seu espírito. Quando você recebe Jesus, ele entra em você, e aquela fé que era uma fé atrofiada e morta, ela vira uma fé sobrenatural. E ela, como alguém que é surdo e passa a ouvir, ele tem uma audição, talvez uma audição muito pequena, 10, 20%, e Deus cura e a pessoa ouve de forma 100%. Então o Espírito Santo, quando ele entra em nós, a nossa fé, que digamos assim seria um sentido atrofiado, que só consegue se relacionar com o místico através de trocas, de barganhas, de compra e vende, isso não é só o privilégio da Umbanda, mas também acontece no meio da igreja evangélica, quando muitos que acham-se salvos em Jesus exercitam uma fé natural, uma fé menor, uma fé humana, e querem barganhar com Deus e dizem: eu crie tanto que aconteceu, como se a sua própria fé exercesse milagres. Mas quando o Espírito Santo entra em você, a sua fé é um veículo da ação de Deus, porque você começa a ver o mundo espiritual e começa a ser movido pela ação do Espírito de Deus. A Bíblia diz: aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Onde eu quero chegar? Eu quero dizer que você precisa, em nome de Jesus, e eu preciso em nome de Jesus, voltar à visão sobrenatural, mística, à visão que não pode ser humana, para continuar sendo igreja, para continuar vivendo os princípios de Deus na família, para continuar salgando e iluminando o mundo. Nós não conseguiremos ser igreja, nós não conseguiremos viver o ministério que Deus nos tem chamado, nós não conseguiremos desenvolver a nossa salvação se a nossa volição, se o nosso movimento é baseado em qualquer coisa que não uma visão que vem de Deus. Não adianta ler os melhores livros sobre casamento se eu não tiver uma visão de que o casamento é algo que nasceu no coração de Deus. E que uma vez que eu me casei, aquele casamento, ele é para sempre. A não ser que haja um adultério, quando uma das pessoas rompe o elo de sangue. Vocês estão me entendendo? Amém? Juliano, amém? Olha o que o texto diz: o anjo que havia falado comigo retornou e me acordou como se desperta alguém que está com muito sono, e me indagou: o que você vê? E eu pergunto, aleluia, hoje para você: o que você vê? Que em nome de Jesus você responda: eu vejo o candelabro. João estava em Pátimos, preso por ser fiel a Jesus, e ouviu um som impetuoso, e quando virou e olhou, ele viu 7 candeeiros de ouro e 7 estrelas. Aleluia, oh, glória a Deus. Olha aqui o que a Bíblia está lhe falando. Volte aí para Zacarias capítulo 4, versículo 10. Olha que coisa tremenda, olha que coisa tremenda. Em Apocalipse, Jesus diz a João, perdão, João relata a experiência dele com Jesus, quando virou e viu as estrelas e os candelabros. O mundo, ele, quando for ver Deus, ele vai ver os candelabros, ele vai ver a igreja, porque João disse que os candelabros são as igrejas, amém? Estudamos isso aqui já inúmeras vezes. E eu quero dizer para você como Deus chama a sua igreja. Aleluia! Sabe como é que papai chama a minha igreja dele? Além de minha amada, pomba minha, amada na minha alma. Aleluia! Aleluia! Última parte do versículo 10: eis que estas 7 lâmpadas representam os 7 pares de olhos do Senhor que percorrem a terra. Deus está chamando a sua igreja dos olhos de Deus na terra. Às vezes a gente diz: ah, eu sou como a menina dos olhos de Deus, falando que Deus nos protege. Isso é bom demais. Quem não quer, não é? Quantas vezes você não já orou? Eu não sei você, mas eu falei: Deus, eu sou minha dos teus olhos, o Senhor não vai me proteger. Mas Deus quer usar a sua igreja, preste atenção nisso, como seus olhos na terra. Deus quer que você seja os olhos dele na terra. Então nós temos aqui dois sentidos. Primeiro, ele fala do que é visto, e segundo, de quem vê. Falei antes que nós devemos andar baseados no que vemos de forma sobrenatural, amém? Mas com que olhos veremos o sobrenatural? Com o olhar de igreja. Olhando como igreja. A igreja, irmãos, é a noiva de Jesus, que vai se casar com ele quando ele voltar. Você sabia disso? A Bíblia diz que todo olho verá e todo ouvido ouvirá. O Senhor vai descer montado num cavalo branco. O que é um cavalo branco? Geralmente os reis tinham 3 cavalos e iam para a batalha com os seus soldados. Se fosse perder a batalha, ele montava o cavalo preto e voltava em disparada para que, de longe, o sentinela, que é alguém que fica sensível ao que está acontecendo ao redor. A Bíblia diz que nós devemos nos pôr a brecha e ser como sentinelas, amém? Você sabia que o sentinela subia a torre de vigia descalço? Porque ele ficava em uma posição onde ele observava tudo, ouvia tudo e sentia nos seus pés qualquer vibração de qualquer exército inimigo que estivesse chegando perto. Sabe como eu chamo isso? Sede da visão de Deus. Todos os sentidos atentos ao que está acontecendo. E tudo que o diabo quer é que a gente fique distraído, cego espiritualmente. Mas o sentinela, ele fica descalço, sentindo o que está acontecendo. Amém, irmãos? Eles são os próprios olhos de Deus na terra. Vamos voltar então. Deus quer que a igreja veja a sua vontade, o seu desígnio. Ele quer que a igreja veja o que deve conduzi-la. E essa igreja, que é a noiva de Jesus, vai ver o seu Senhor voltando num cavalo branco. Não é um cavalo preto. Por quê? Porque o Senhor Jesus volta vitorioso. O rei, quando perdia a guerra, ele voltava no cavalo preto para que o sentinela pudesse ver que o rei estava voltando no cavalo preto e pudesse avisar a cidade e as mulheres: fujamos todos, porque perdemos. Ele não vai vir no cavalo preto. Aleluia! Ele não vai vir no cavalo baio, no cavalo vermelho, que era o cavalo que simbolizava acordo. Ele vai vir no cavalo branco. Deus não faz acordo com o mundo e com as trevas. Então ele vai vir no cavalo branco dizendo: vencemos, e eu vou casar com vocês, e nós seremos uma sua noiva e passaremos a eternidade com ele. Você vê isso, irmãos? Eu vejo isso. Então o profeta é perguntado ao anjo: que vês? Ele vê: eu vejo o menorá, eu vejo o candelabro. Eu quero que eu e você comecemos a ver a ação de Deus, o derramar de Deus, e eu quero que você e eu vejamos isso na nossa igreja. Nós somos uma comunidade evangélica, não confunda a comunidade evangélica com um clube social, ok? Amém? Amados e preciosos irmãos, eu preciso de homens e mulheres que concordem comigo que nós somos a imagem de Deus na terra e que as pessoas vão ver Deus através das nossas vidas. E nós precisamos ver a nossa igreja como um menorá de Deus, como um candelabro de Deus no meio de um mundo cheio de trevas. A Bíblia diz: não coloque uma lâmpada embaixo da mesa, mas ao veladouro, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. O sentido da igreja é mostrar a ação que Deus tem conosco para que o mundo tenha uma esperança e saia da cegueira. Mas se você não vê a sua igreja como lâmpada de Deus na terra, vai ser difícil convencer alguém de que há um lugar de cura, de proteção. Você diz, mas pastor, nossa igreja tem defeitos. Claro que tem defeitos. Um monte de gente junto, como é que não tem defeito? Não lembra da arca, não? Não que alguém tenha idade de ir na arca. Imagina aquele monte de bicho lá, meu irmão, o negócio devia, não devia ter um cheiro bom, não. Bem que a madeira era cheirosa, ok? Mas não tinha madeira cheirosa que aguentasse aquele funduço, meu irmão. O negócio tinha hora que ficava difícil. Mas tudo bem. Tinha a opção, o mar. Ok? Mas nós, como igreja, nós não abrimos portas e dizemos, tem opção o mar. Não, irmãos, aqui não é assim. Aqui nós dizemos, tem a opção, quer continuar? Ah, ok. Tudo bem, vou tirar você perto do elefante, porque ele tem uma carga de dejeto muito grande. Vou falar você na ala dos passarinhos. Pastor, às vezes tem que fazer isso, ok? Mas, não há opção fora, porque a Bíblia diz que Deus fechou a arca por fora. E eu quero que eu e você entendamos que Deus nos pergunta, o que vocês veem? Possamos dizer, eu vejo o seu candelabro, Senhor. Eu vejo sim o seu candelabro. Eu vejo um objeto que recebe óleo e é aceso para vencer as trevas, para ser esperança. Eu vejo a igreja do Senhor como ação do Senhor na minha vida. Você tem que se converter a Jesus e isso salva, mas você também deve buscar se converter à sua igreja. Ela não salva, mas quando nós não vivemos a comunidade, a igreja como parte da nossa vida, da nossa família, é difícil vender esse peixe. O melhor vendedor é aquele que acredita no que está vendendo. Uma vez um amigo de meu pai chamou ele para anunciar uma grande, para ter uma conversa muito importante. Quando alguém chamar para ter uma conversa muito importante, deve ser alguma marketing multinível ou algum produto. Nada contra, eu já falei sobre isso em outras oportunidades, ok? Desde que você não sacrifique as suas reservas, desde que você não exagere no anúncio que está vendendo. Todo mundo aqui, todos vocês estão muito bem instruídos sobre isso. Estou falando mais por causa da gravação, ok? E uma vez, e são referências para a minha vida, todos vocês, ok? E todos aqui, eu amo demais. Amém, irmãos? Amém? E esse amigo do meu pai falou assim, eu tenho uma grande coisa para poder lhe mostrar. Aí meu pai foi, meu pai, poxa, o que será? Aí ele chegou lá e falou assim, mas isso aqui é revolucionário. E o que é? Isso aqui é um ionizador de água. Ele, como é? Ele libera raios ultravioleta na água. Ele ioniza a água. Olha, tem gente que foi curada de câncer, de depressão, de úlcera, de tendinite, de bursite, só botando isso no filtro. Aí foi falando assim, eu conheço meu pai, que meu pai puxa assim o canto da boca assim. E depois pensamos, ele não era um cara mentiroso. Como então que ele estava falando aquilo tudo? É porque ele acreditou. Não existe melhor vendedor do que aquele que acredita no que está vendendo. E eu quero que você acredite na igreja, não como esse vendedor que acreditava naquele produto revolucionário. Acredite na igreja porque Jesus disse que Ele constituiria a igreja dEle pelo poder do Seu Espírito, porque Ele voltaria do Pai e enviaria outro como Ele, Deus como Ele, que agiria em nós e através de nós. Você pode dizer amém? Amém. Eu tenho que acreditar na igreja de Jesus. Talvez você, como eu, tenha tido algum trauma em algum ambiente eclesiástico, em alguma igreja. Mas ainda assim, a igreja de Jesus continua sendo o menorá, a lâmpada dele na terra. Amém, irmãos? Oh Deus, amém, irmãos? Vejo o candelabro todo em ouro maciço, com recipiente de azeite na parte superior, com 7 lâmpadas, 7 tubos que se unem a lâmpadas que se colocaram em cima dela. Vamos lá. Talvez eu tenha que fazer uma série desse texto. Era feito de quê? De ouro. Ouro significa excelência. Nós não podemos fazer algo do Senhor de qualquer jeito. Nós, além de fazer parte da sua igreja, temos que fazer bem feito. Olha, irmãos, eu sinto muito e fico muito triste quando eu vejo um desleixo com a igreja e quantas vezes eu me vejo diante de Deus pedindo misericórdia por ter feito a obra dele relaxadamente. E a Bíblia diz: ai daquele que fizer a minha obra relaxadamente. Porque chega a ser uma ingratidão. Porque ele usa da sua igreja para curar. Irmãos, quantas curas eu já vivi no meio de vocês. Quantos milagres eu já vivi no meio de vocês. O quanto vocês já foram mão de Deus na minha vida. Quantas vezes eu já fui liberto, curado, abraçado pela ação de Deus através de vocês. Então como que eu vou devolver, como que eu vou retribuir a Deus relaxadamente, porcamente? É uma ingratidão. Eu não posso dizer: vou parar de servir a igreja porque Zara pisou meu pé. Porque a igreja continua de Jesus, amém ou não, amados? Então eu quero que nós voltemos e pedimos, que os, venhamos a pedir que o Senhor nos dê a cura que nós precisamos, para nós entendermos que eu sou parte da igreja de Cristo. E essa igreja de Cristo, ela se manifesta através de comunidades locais. Tem um movimento do grande assim: sim a Deus, não a igreja. Isso é do diabo. Porque Jesus, a Bíblia falou: não abandonais as vossas congregações, como é costume de muitos. Aí você diz assim: como é isso, pastor? A Bíblia diz que eu não posso deixar de congregar. Vamos pensar nesses muitos. O que levou alguém a deixar de congregar? Às vezes um desapontamento com alguém, às vezes uma dificuldade com alguém, às vezes um mal entendido com alguém, e quem paga o pato é Deus. Mas quero dizer uma coisa para você: quem mais sofre com isso não é Deus, é você mesmo. Igreja é lugar de luz, de vida, de óleo, de unção do Espírito Santo. Eu preciso ver a minha igreja como o lugar que Deus preferiu derramar o seu azeite, o seu espírito, para que ele aceso na minha vida, me faça alguém que tem uma vida que valha a pena. Ah, então entendi, eu estou que nem uma vela, né? Quanto mais Deus me usa, mais eu fico diminuído. Amém, aleluia, a ideia é essa. Espera aí, pastor, igreja não é o lugar que a gente vai, senta, ouve a palavra e não se mistura muito, porque sabe como é, né? Igreja é que nem dente, quanto mais junto a sujeira. Aí o dentista teve que me ajudar. Mas eu quero dizer para você que essa lógica não serve para a igreja. A gente tem que estar tão junto que a sujeira nem entra entre nós. Amém ou não? Amados, nós precisamos, eu preciso da revelação de que a minha função no corpo é entender que Deus vai me usar para ser o próprio farol, a referência no mundo. E eu não consigo fazer isso se não estiver em igreja. Mas como é isso? As sete lâmpadas faziam parte de um só candelabro. A palavra de Deus diz que o Senhor derrama o seu Espírito no meio da comunhão dos irmãos. Amém ou não, igreja? A resposta então que nós damos a alguma dificuldade com algum irmão é o quê? Perdoá-lo e chegar mais junto ainda. É claro que existem situações que não dá para conviver mais. Existe. Já acompanhei, já passei, já fui vítima disso também. Mas eu tenho que entender que, embora cada um tenha uma história, a palavra de Deus continua a palavra de Deus. E eu devo buscar de Deus: Senhor, eu faço parte da vida nova? Eu me sinto igreja? Se eu me sinto, amém, aleluia. Se eu não me sinto, por que eu não me sinto? É porque eu não me abri para conviver com os irmãos? É porque eu só queria deles os elogios? É porque eu acho que o pastor devia ter mais tempo comigo? É porque eu queria que Paulo, a mulher dele, me tivesse como uma das suas melhores amigas? Ou é porque de fato não é o melhor lugar para eu prosperar espiritualmente? Não é o melhor lugar porque nós pensamos diferentes e... Está me entendendo? Diga amém. Eu acho que muitos não entenderam, vou falar de novo. Já que a Bíblia disse que nós não devemos deixar de congregar como é costume de muitos, o que fazer em meio a situações mais delicadas, de compatibilidades, de diferenças? O que eu faço? O que eu faço se eu tenho uma dificuldade em como a igreja é gerida ou como as coisas são feitas? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Deus, me diga o que eu faço. Eu tenho certeza de uma coisa. Primeiro eu vou falar o que Deus não vai admitir que você faça. O que você não deve fazer é chamar alguém para poder mostrar a pessoa e tentar convencê-la de por que que você não está mais antes como era. Porque você pode acabar convencendo essa pessoa. Que você não deve fechar o seu coração e ficar amuado, emburrado. Não faça isso. O que você não deve? Ignorar o que Deus fez em você no meio daquele lugar. Irmãos, eu confesso a vocês que ser pastor é muito difícil, porque nós lidamos com pessoas muito diferentes. Muito diferentes. Todas especiais e preciosíssimas, mas diferentes. Você imagina o que é lidar com tanta diferença? Tentando ensinar um Jesus que é único, igual, e que não se flexibiliza à vontade do freguês? Numa empresa ainda dá para dar um jeito, né? Se alguém chegar lá, hein, Daniel, diz: ah, aqui tem muito salgado, eu queria um doce. Opa, vamos bolar alguma coisa, aí abre uma bandeja de doce. Beleza, oh, maravilha. Não é? E como a gente faz com o corpo, com o reino? Amados, eu quero dizer uma coisa. Eu quero que, em nome de Jesus, Deus restaure a nossa visão de igreja como lanterna de Deus nessa cidade, na nossa família, em meio aos nossos amigos. Olhe para a sua igreja e profetize, e lembre, e declare, e confie, e creia, e invista no fato de ela ser luz de Deus. Amém? Se você não acreditar nisso, você não vai vender esse peixe. Vai na feira comprar um peixe, fala: tá fresco, cara. Você compra? Eu não compro. A infecção intestinal não acerta. Você já pensou? E aí, tá fresco o peixe? Rapaz, é o seguinte, esse peixe é assim, ele é peixe, né? Peixe. estava congelado, descongelei de novo. E hoje trouxe aí para ver se vende, né? Aí você pode perguntar para mim assim: ok, pastor, ok. Vamos para a prática então. Tem alguma coisa que eu acho que não deveria ser como é? Chama o teu pastor e ajuda ele a fazer uma igreja melhor. Amém, gente? Amém, queridos? Chama e diz assim: olha, meu pastor, vou te dizer uma coisa com muito amor, com muito carinho. Eu acho que isso aqui podia ser melhor. Eu acho que a gente devia... Eu gosto muito de conversar com alguns irmãos, porque eles contribuem. Porque eles contribuem com o ministério. É maravilhoso quando alguém liga e diz assim: pastor, aniversário de fulano hoje. Glória, obrigado. Pastor, olha, é o seguinte, isso aqui, eu acho que aquilo que você falou ali no culto podia pegar mais leve. Porque tudo bem, o princípio está certo, mas dá para mostrar o princípio de um jeito menos... Não é bom isso, irmãos? Não é espiritual isso? Agora você já pensou alguém chegar e falar assim: pai Patrick, o que tem com esse cara, velho? Nunca está satisfeito. Então você está percebendo que eu quero dizer que você não é alguém que consome a igreja, mas você é alguém que é consumido enquanto igreja também. Você é alguém que Deus quer usar como igreja para mostrar a glória dele ao mundo e para iluminar sua família que você vê que está em trevas. Muitas vezes. Mas como se às vezes a gente entra no carro se queixando de algo no meio dos irmãos, os filhos ouvem e a gente acaba desqualificando aquilo que o próprio Deus disse, que se a sua igreja não é como você gostaria, muito provavelmente você não está cumprindo o seu papel nela. E se depois de muito tempo você tentou e não conseguiu, talvez seja. Ninguém aqui está sob essa circunstância. Glória a Deus. Ok? Estou falando porque você já pode ter passado por isso. Talvez ali não seja o melhor lugar para você. Graças a Deus que todos vocês aqui não se encaixam nisso. Amém, irmãos? Amém? Amém? Amém, gente, pelo amor de Deus. Amém? Então, o anjo perguntou: o que vês? Ele: vejo um candelabro de ouro. A igreja tem que buscar excelência. A excelência da igreja, claro que não vai dar para terminar hoje. A excelência da igreja, eu não cheguei nem no tema ainda, nem nos tópicos. A excelência da igreja, olha aqui, olha, preste atenção. Aqui. O que é a excelência da igreja? Podia ser, mas não é um ar-condicionado. Okay. Podia ser, mas não são as cadeiras mais confortáveis. Podia ser, mas não é a gente ter um piso bonito aqui no chão. Até porque, irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos lavar a nossa mente pela palavra, porque nunca a Bíblia chamou um lugar físico de igreja. Ok? Sabe o que a Bíblia diz? A igreja na casa de Priscila e Áquila. Você pode até não gostar, ok? Amém, não tem problema. Se você não gosta, eu gosto de você mesmo que você não goste disso, tá bom? Mas o que a Bíblia diz é que igreja é a união dos santos em o nome de Jesus para edificação mútua. Dois reunidos seu nome ali, ele está. Então, igreja não é um lugar. Amém, amados? Se não é um lugar, somos nós. E se somos nós, a excelência não diz respeito à estrutura física, mas diz respeito à estrutura da sua vida pessoal. Lembra que eu falei que o mundo vê na igreja a imagem de Jesus? Jesus disse que eles se amem para que o mundo veja que eu e o Pai somos um. João virou em Patmos e viu, antes de ver Jesus, o quê? A sua igreja. Lemos aqui, abreviamos algo que vai ser nos outros domingos, que diz: eis que essas sete lâmpadas representam sete pares de olhos de Deus. Ou seja, se a mesma Bíblia, não estou viajando a maionese e querendo interpretar a Bíblia pelo que eu acho, não. A própria Bíblia diz que os candelabros são a igreja. E a própria Bíblia está dizendo que os candelabros são sete olhos de Deus. Ou seja, Deus usa a sua igreja tanto para ser o que o mundo vê dele, quanto Deus usa a sua igreja para ser os olhos de Deus na terra. Você está olhando aqueles que Deus amou e deu a vida dele para salvar? Ou você só olha o seu guarda-roupa e os defeitos da sua igreja? Meus irmãos, eu sou muito feliz porque eu estou no meio de vocês, conheço cada um de vocês, e eu vejo no coração de vocês uma disposição de nos fazer igreja, todos vocês. Eu vejo em vocês uma disposição de melhorar o negócio, de amar, de se entregar, de servir, de dizer: olha, vamos mesmo abrir mão de tudo que a tradição ensinou, que não está na Bíblia, e vamos voltar à palavra, porque nós somos a imagem de Deus na terra. Nós somos os olhos de Deus na terra, e nós devemos virar os olhos das pessoas sim para as nossas vidas e dizer: olha, eu sou imperfeito, mas tudo que em minha vida é melhor por causa da ação do Espírito de Deus, e Deus fez muito disso através da sua igreja. Você acreditando nisso, você vai falar do reino de Deus e da igreja dele de forma empolgante, amorosa, cheia de paixão, cheia de vida. E Deus vai usar a sua boca como alguém que é um baluarte, que anuncia e chama as pessoas para fazerem parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Por isso que a igreja deve buscar excelência. Por isso que cada um de nós, como igreja, deve buscar. Se a igreja é a união dos irmãos, não basta ser excelente a minha vida, mas a minha relação com o Lourdinha tem que ser excelente. Ai, é que eu chego num ponto nevrálgico. Porque muitos andaram mais um pouco, entenderam que são igreja e devem ter uma vida mais correta. Mas nos falta entender que não basta ter uma vida correta, se no que nos faz igreja, que a nossa comunhão, a comunhão também não for de ouro puro. E a Bíblia diz que o fogo vai dizer se o alicerce era palha, era madeira ou era ouro. As provações que o diabo e o mundo traz sobre nós, diz se as nossas relações são baseadas em ou se é baseado em princípio, em vida, em oração, em serviço, em amor verdadeiro. Não sou o pastor que gostaria de ser ainda. Estou longe disso. Mas nós fomos visitar Arthur, que teve seu pai acometido por um infarto. Paula, que é minha juntora, minha ajudadora, que é igreja comigo, estava descansando no sábado ainda, e ela saiu bem cedinho para ir fazer o cabelo e me ligou: meu Tico, o pai de Arthur morreu. Enquanto ela já dava notícia, ela já dizia: eu acho que você deve ir lá. Claro, amor, agora. Tinha atendido um irmão na mesma madrugada, que tinha passado por uma dificuldade, e aquilo já, meu sono ali já não foi o mesmo a fazer daquilo. E de manhã cedo, essa ligação, me arrumamos, falei com o Chateau, liberei Jackson, que era aniversário de casamento dele, e sei que se chamasse iria, porque a mulher dele falou com Paula: não, pastor, pode contar com Jackson. Aleluia! Chegamos lá, o cara não era nada, ele estava começando a se entregar a Jesus, o pai de Arthur, declarando algumas coisas meio doidas. É coisa que o povo fala antes de levantar a mão na igreja, mas levantou no coração já. E eu fui pesquisar a vida do cara, para eu pregar no enterro dele. Tem que ter sabedoria, ok, irmãos? Ele foi lá ouvindo aqui, ouvindo ali, de repente eu estou aqui conversando, chega uma irmã e fala: olha, falei do amor de Deus aqui, se converteu, aleluia, orei pela irmã, ora, confessamos a Jesus, ela converteu, amém, oh, glória a Deus. E a gente vai trazer para cá, porque é vizinha de Arthur, viu? E aí, fui pregar lá, peguei, evangelizei, pau, glória a Deus, aleluia. Foi bem assim, meu pastor. Aí, Arthur no final falou assim: pastor, meu pastor, Obrigado, porque eu estou me sentindo revigorado. Depois da vinda de vocês, eu estou revigorado, pastor. Muito obrigado. Comunhão de ouro puro. Muitos de nós dizem, basta eu ser um bom crente e isso é uma boa igreja. Não. Você pode até nem ser esse crente todo, mas invista na comunhão. Invista no discipulado. Falar em discipulado, tem um texto aqui que eu quero que vocês ouçam com muito carinho. E eu vou antecipar isso porque é muito importante. Tenho falado muito de discipulado e o Espírito de Deus tem providenciado meios para que eu fale também algo que eu quero falar com vocês. Vou antecipar algo que vai ser pregado depois desse texto. Olha o que diz aqui, irmãos, coisa linda. Oh Deus, Deus só falando com você, diga amém. Versículo 6, nós vamos falar nisso depois, mas eu preciso ministrar isso para você aqui. Então ele me explicou, esta é a palavra do Senhor a ser entregue a Zorobabel, não por força nem mediante a violência, mas pelo poder do meu Espírito. Aleluia ou não aleluia? Por mais que eu creia que grupos dos lares, que discipulado é algo extremamente, claramente bíblico, não tenho direito de oprimir meu povo a viver isso. Não tenho. Até porque a gente que veio a gente, hein, Amina e Lurdinha? A gente que veio, que cresceu, eu mesmo cresci na cordeirinha de Jesus, e aí companheiro limitado, e não cuspo no prato que eu comi, fui tão abençoado lá. Tenho que entender que é um tempo. Ok? Gente, às vezes na terapia é difícil alguém se abrir, o cara tá pagando, e às vezes tem dificuldade de se abrir. Quanto mais o discipulado na igreja, não é por força, é por violência. Eu quero dizer a você uma coisa, todos aqui estão me ouvindo, amém? Não vamos falar dos princípios de Deus como algo pesado que acrescenta dores. Vamos falar como algo leve, maravilhoso, poderoso. Irmãos, olha o que o Espírito de Deus faz. Como que eu, bem que a Bíblia diz que os jovens profetizarão, como que eu, que tenho 32 anos, posso sentar 6 da manhã de segunda-feira, hein? Amanhã a gente se vê. Com Aminadab, que é um homem cheio do Espírito Santo, com poucos que eu já conheci, já ouvi falar, e posso discipulá-lo. Isso é avivamento. Os jovens profetizarem é avivamento. Amém ou não? Porque eu é que devia estar aprendendo com ele. Mas olha a altura que esse homem chegou no reino de submeter a mim um menino e abrir o seu coração profundamente. Como que eu vou dizer que isso é algo obrigatório? Não posso. Eu vou dizer, a Bíblia ensina, ok, irmãos? Mas não vou oprimir ninguém a viver, porque é bom demais para ser obrigado, ok? Então não é. E às vezes a gente precisa de um tempo mesmo. E está na bênção. Eu prefiro muito que alguém diga, ainda não, passou comigo, ok. Do que ele chega lá, meu Deus, e aí, como vai ser? O que esse cara vai me perguntar? Não. Oh, meu Deus, é muito melhor ter tempo. Vamos deixar o tempo acontecer. Amém, amados? Tem que ser na medida da graça. Jeremias falou, vamos. Jacó também falou, vamos. Mas vamos no passo dos pequeninos. Eu quero ganhar essa cidade? Quero. Mas Deus não tem pressa, não. Amém, amados? Tem não. Não é por força nem por violência. Ok? Amém? Para terminar, a gente vai continuar no domingo que vem, não, que nós não estaremos aqui, ok? Estaremos no acampamento, tá? Mas vamos continuar de hoje a 15. Olha aqui o que a Bíblia fala, amados de Deus, que coisa tremenda. O Senhor nos pergunta, o que vocês veem? Irmãos, vamos em nome de Jesus ver o castiçal de Deus. Vamos ver a igreja de Deus como um lugar, por último, onde nós juntos, em excelência, vamos receber da unção, do poder do Espírito Santo, aleluia! Não existe maturidade no corpo de Cristo só por evidências de dons. Vocês lembram de Coríntios? Que bagunça era aquela igreja? Tinha todos os dons, menos o mais importante, que era o amor. Eu quero que tenhamos todos os dons, mas sempre o mais importante, que é o amor e a profecia, que é revelar os oráculos de Deus mediante a sua palavra e aplicá-la à vida das pessoas. Olha aqui para mim, eu já estou terminando. Disse assim: me diga, o que vês? É o que responde: vejo o menorá, o candelabro, tudo em ouro maciço, e com recipiente para azeite na parte superior, com 7 lâmpadas e 7 tubos que se unem às lâmpadas que estão colocadas em cima dele. É do alto que vem a unção de Deus. Vamos dizer: é do alto que vem a unção de Deus. Mas também diz: com um recipiente para azeite na parte superior. A Bíblia diz em Tessalonicenses: não apagueis o Espírito. A palavra grega ali é extinguais, extinguir, que dessa palavra vem extintor. Então ele diz: não apague o fogo do Espírito. Eu não posso remover na nova aliança o Espírito de quem foi salvo, mas ele pode estar apagado. Pergunto: do que adianta uma lâmpada com óleo apagada? Não está cumprindo o seu papel. Jesus diz: para que seja colocado no veladouro e veja as boas obras, glorifiquem ao... Por isso você não pode receber glória para você. Amém, irmãos? Para o Pai. Então, eu quero que o Pai seja glorificado na minha vida. Tenha uma relação de excelência. Os casais, amém? Não posso tratar minha esposa de qualquer jeito. Não posso. Irmãos, eu tenho visto no Brasil acontecer um fenômeno muito, muito, muito triste, na Itabuna também. Muitas vezes, pessoas que são tidas por grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, que seus relacionamentos são verdadeiros, verdadeiras blasfêmias, e fazem a obra de Deus sem Deus. Não brinque com Deus. De Deus não se zomba. Às vezes parece que ele está quieto e permissivo, mas a Bíblia diz que está enchendo a sua taça da iniquidade, e quando virá, vem com raios e trovões, assim como responde às orações. Eu quero viver uma igreja de excelência. Isso vai começar comigo. Eu vou começar a olhar a minha igreja, olhar o meu pastor, e pelos olhos da fé eu vou ver a excelência de Deus neles, e vou entender: a minha igreja é a ação de Deus nessa cidade, mostrando a glória dele, a esperança às nações. Eu vou olhar para a minha igreja entendendo que foi Deus que a constituiu, e que o mundo vai ver a Deus através da minha igreja, e eu faço parte dessa igreja, e eu vou viver uma vida em excelência, e eu vou viver uma relação excelente com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus irmãos. E aí o receptáculo da unção de Deus vai liberar o azeite no meio da sua igreja. O problema é que nós queremos os sinais primeiro. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Ah, a vida nova podia ter mais poder. Ou então, amados, a palavra de Deus diz: o que for ligado na terra terá sido ligado no céu. Ele já fez a parte dele. Ele só está esperando a gente dizer sim, obedecer. A Bíblia diz em Tiago: deixando para trás todo acúmulo de maldade e iniquidade, recebendo em vós a palavra enxertada, que é poderosa não só para salvar a sua alma, mas para lhe fazer bem sucedido em tudo que empreender. Deixa as besteiras de lado, vamos conviver, vamos congregar, vamos viver em comunhão excelente, e vamos ver como Deus vai descer o azeite dele aqui, e os sinais acompanharão em nome de Jesus. Como diziam muitos irmãos, já disseram no decorrer da igreja: banco sem oração, púlpito sem poder. Às vezes a gente terceiriza a nossa espiritualidade para o pastor. Eu tenho que orar? Tenho. E não oro ainda como eu gostaria. Vou chegar lá. Mas eu quero e estou trabalhando para que nós vejamos nossa igreja como uma comunidade. Essa placa que está na porta, eu já falei para vocês. Ou a gente vive isso ou eu vou mandar arrancar. É comunidade. União e unidade. União é todo mundo junto. Unidade é todo mundo misturado. Comunidade é um monte de gente misturada. E é a igreja de discípulos. Onde nós não obrigamos as pessoas a serem um relacionamento de discipulado, mas nós disponibilizamos uma excelente opção de discipulado para cada crente. Esse é o meu sonho. Porque quando o cabra concordar, entender e entrar no negócio, já vai ter 3 ou 4 disponíveis para poder cuidar dele. Amém, amados? Aleluia! Para acabar de verdade. Vejo menorar um candelabro todo em ouro maciço e com recipiente para azeite na parte superior, com 7 lâmpadas e 7 tubos que se unem às lâmpadas que estão colocadas acima dele. Eu vou parar aqui e vou falar desses 7. É sabido na cultura judaica que o 7 é a completude. São 7 dias na semana. Quem inventou esse negócio de 7 dias foi Deus, ok? Os meses do ano, eles variam. Os romanos, de vez em quando, botavam mais um mês. Augustus é o meu nome. Vai ter um mês com o meu nome. Vaidade, hein? Julius é o meu nome. Vai ter um mês com o meu nome. Mas dia de semana, não. Sempre foi assim. Deus, irmãos, olha, olha que loucura aqui. Marcelão, você é essa? Sabe o que Deus está falando? Eu vou dizer mais. Eu vou manifestar tanta minha excelência, minha glória e minha unção na vida de vocês, que vocês vão ser a minha referência na terra do que é para ser. Quando alguém precisar de um prumo, de um padrão, vai procurar a igreja. A palavra de Deus diz em Timóteo assim: se tu, porém, padrão dos fiéis. Guarde essa palavrinha, o grego é tupos. Daí que vem a palavra tipografia. O que é uma tipografia? Você tem um tupos, um tipo, que é um padrão, que é prensado em tábuas rasas, e você tem as tesouras em ele. Você é um padrão que deixa a sua marca. Aquela tesoura foi marcada de forma diferente para deixar uma forma diferente. Amém, Eli? Sabe o que é tupos? Tupos é um golpe que deixa uma marca. Sabe o que Deus está falando? Seja a sua vida um golpe, não um golpe de uma farsa, ok? Mas seja a sua vida uma pancada. Seja a sua vida uma pancada tão forte que deixa uma marca. Que marca? As marcas de Cristo. O que Deus está falando é: eu quero ensinar minha excelência ao mundo através da minha igreja. Ela é imperfeita? É, mas meu espírito conserta até a oração dela. Aleluia. O que não dá, irmãos, é para a gente ficar no bote da arca. Vamos entrar na arca em nome de Jesus, amém? Vamos entrar. Talvez o que falte na igreja seja a falta do seu próprio serviço. Doeu essa, não foi nada. Quando alguém chega para mim e fala assim: pastor, eu acho que tal coisa faltava na igreja. Aí eu falo: glória a Deus, achei um voluntário. Você começa quando? Ah, pastor, eu não sei fazer não, eu sou bom de dizer o que não está bom. Pronto, falei. Eu entendo que a gente está meio sem graça ainda, né? Ok, tudo bem, ok. Mas, amados, as pessoas mais aptas a cuidarem, geralmente, nem sempre, mas geralmente, as pessoas mais aptas a cuidarem de algo que perceberam que é imperfeito, são as que perceberam que é imperfeito, ok? Tiveram a sensibilidade de ver que aquilo não estava pronto. Você dissesse para mim: pastor, está saltando ali um pedacinho ali, pastor. Aí falou: oh, meu irmão, glória a Deus, você teve essa percepção, Deus que lhe mostrou, Deus lhe deu essa visão, providencia para consertar. Ah, é porque eu sou bom mesmo de ver o que não está bom. Não existe esse ministério na Bíblia. Eu quero convidar você a sermos uma família. Eu sou um pai imperfeito, mas eu amo a vocês. Sou jovem, sou. Mas a Bíblia diz, Paulo falou a Timóteo, não deixe que despreze a sua pouca idade. Antes seja padrão. Então, já que eu tenho pouca idade, me esforço para ser padrão. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Deus falou com você, diga amém. Senhor Jesus, nós glorificamos o Teu nome por esse tempo que tivemos diante do espelho que é a Tua Palavra. Que nos mostra como nos arrumar, nos mostra como nos vestir. E que nós não nos esqueçamos dela. Em nome de Jesus. Mas ela também nos mostra a nossa beleza. Obrigado porque nós, quando nos arrumamos, aí a gente se arruma e olha o espelho e diz, estou bem. A Tua Palavra também diz isso para nós. Que nós não tenhamos Tua Palavra só como uma correção, como uma disciplina, mas também como um ânimo, como um estímulo, como uma graça do Senhor, dizendo, eu amo vocês assim, e você também, ajeita aqui, agora está lindo. Nos faz, no Teu poder, Espírito Santo, na Tua Palavra, Jesus, ver também o que nós já vivemos no Senhor. Que nós possamos dizer, olha, eu sou a igreja e eu estou correndo atrás e nós nos amamos e nós não vencemos nossas dificuldades, nossas diferenças. Nós estamos buscando uma relação de excelência, não por força nem por violência, mas por amor, graça, enchimento com o Espírito Santo, para que nós possamos manifestar a luz do Senhor na terra, porque eu sou esse candelabro de Deus na terra. Mas para isso eu preciso ver com olhos espirituais. Cura-me esse sentido em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te louvo porque eu já vejo o que o Senhor está fazendo no nosso meio. Eu já vejo pelos olhos da fé. Eu já vejo, eu lembro da visão que o Senhor me deu, mostrando-me a cidade, dizendo, se alegra por quem vem. Não me deixa, Senhor, macular essa visão que o Senhor me deu. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo. Te louvamos por esse tempo. Seja exaltado, Jesus. Para a glória do Teu nome. Amém. Amém, meus amados. Fique em pé para eu não demorar, que eu vou ficar sem graça de demorar com você em pé. Você me ama, diga amém. Hoje, oh, você me ama, diga amém. Olha, nós vamos sair aqui para o retiro 7 da manhã, ok? Juntos, tá bom? Todos nós que vamos ao retiro. E nós vamos... Paula vai ligar para vocês para falar dos carros, para a gente comentar os carros, tá bom? Para que nós possamos estar lá juntos, crescendo em Deus, ok? Não teremos os cultos de casais nesse sábado por conta da viagem. Teremos no outro sábado, ok, nega? Ó, no outro sábado. Nega é minha esposa, viu, gente? Tá, como há a possibilidade de eu ir para Edmel e ir missionar em Salvador, uma grande possibilidade, então eu vou avisar vocês por telefone, ok, irmãos? Tá bom? No próximo reunião de casais, tá? Mais um aviso? Não? Glória a Deus. Faça assim com sua mão, simbolizando, está recebendo a bênção do Senhor, do seu pastor. Os queridos que estão nos visitando, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo repouse sobre todos nós e sobre toda a igreja espalhada sobre a face da terra. E que nós sejamos um aqui em Itabuna. Abençoa os meus irmãos que estão agora meditando a palavra, Senhor, minhas irmãs. Enche-os com Teu Espírito Santo. Que haja conversão, salvação, Senhor. Que haja edificação, restauração das famílias. Que hoje seja uma noite de avivamento nessa cidade. Para a glória do Teu nome, nós consagramos essa cidade de Itabuna ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Não saia sem dar pelo menos 5 abraços aí, ok? Deus te abençoe em nome de Jesus.